Guardião 02. Prossiga. 02 em Patamares, aciona a Pátio Graé. Fiz a presente direto para o Graé, chame na curta final para pouso, vento 130 graus, 099, altímetro 1008, Guardião 02. 10-18, direto para o Graé e favorar na curta final. Salvador, boa noite, é o Gol 1567, autorização Brasília, formação Tango. Oi, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3567, ponto de espera da ONU 0 Pro. TAN 3567, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista ONU 0, vento 130 graus, 109. Livre ali, decola ONU 0, TAN 3567. Guardião na curta final. Chame no solo controlado, 130 com 10, 02. Alvarado, solo controlado, 02. Bono 23, a 2 velocidade, 220, mais. 220, 23. Bono menos 2, a 2 velocidade, 220, mais. 1612, autorização para sequenciamento esquerda, proa 020, limite radial 290 de Salvador. Autorizado, descida para 3 mil pés. Centro esquerda, proa 020, desce para 3 mil com 1018, com 1062. 1925, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1098, reporte estabilizado. Ok, desce para 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 95. Maripe, Kilo, Quebec, Terra. Aguarde transferência para a torre. aguardando, Sierra. Está autorizado a ingressar Interlagos, senhor? Direto à rotatória. Grato, Sierra. Controle, boa noite, Oxanea 6143, informação Tango. Você para o controle? Oxanea 6143. Oxanea 6143, aciona identificação. Chegou, está a 10 milhas de Alagoinha. Certo, desça para o nível 070 na chegada, bom, altímetro no 098. Nível 070 na chegada, o 6143. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Papa Alfa Alfa Fox, está chegada Mari, nivelado no 150. Papa Papa Alfa Alfa Fox, aciona identificação, desça para o nível 060, reduz a velocidade 2509. Ok, acionar identificação, descer para o nível 060, reduzindo para 2509, Alfa Alfa Fox. Controle Salvador, eu tô a 3567. 3567, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da na saída Arbor. Afirmativo na Arbor, sub 360, tá 3567, só registrei a presença da Fabiola do controle aqui. Gol 1612, reduz a velocidade 1809. 189-1-2. Gol 1-2-7-3, operação para sequenciamento, curva direita proa 220, autorizado descida para 5 mil pés, altímetro no 098. Para 5 mil pés, direita 220-273. Gol número 2 para o localizador, direita proa 120, autorizado para o procedimento ILS que vem. Direita 120, autorizado ILS, gol 62. Desça para 2 mil pés, altímetro no 098. 2000 com 1018, gol 602. Vertical da rotatória, visual com campo, pelo Quebec Serra. Torre, 1-8, pessoal, 1-12. 18-6. Passando, pelo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, chama final de 3 milhas para pouso. Reportará final de 3 milhas, Serra. TP 5415, pushback acionamento. 5415 está autorizado, chame táxi. Claro. Ué. Autorizado direto elétrico, plan 3567. Ok, 3567 direto elétrico. Gol 1273, desça para 3 mil pés, correndo 4 mil pés, altímetro no 018. Para 4 mil, ajustado 273. ILS, gol 925. Torre 118, pessoal, meia dúzia. 26. Curva direita, Dael Lida, após Lida Bridge, 120, décima 8. 5467, o transponder. 273. 2080 para 060, Alfa Alfa Fox. Alfa Alfa Fox, desça para o nível 050, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 360. Ok, descer para o 050, sequenciamento proa 360, Alfa Alfa Fox. Alfa Alfa Fox será o número 509 com transporte em frente, será dado prioridade. Será o número 5, é isso? Afirmo. Ok, gente. Serra. Quebec Serra, faça 360 pela esquerda. Quente, Serra. 360 curto, ok? Quente. Batendo com o Lula Vema, temos traço fazendo 360 na final da pista, 35, voa na proa 090 para evitar fazer ordem. Proa 090, eco 090. Proa 925, torre 118, décima 12. placa final chama a torre. 118, décima, meia dúzia. 8612, chegou 612, ó. 5, tá com 72 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia e vai alternar Salvador. Mais travado, 925. Autorizado o pouso, vento 130 graus, 109. Autorizado o pouso, 925. 8, 3, 5, 4, 9. 9, 4 mil pés, 6, 1, 3. Papapá, Alfa Fox, desça para 3 mil pés. Altímetro no 098. Ok, para 3.000 com 098, Alfa Fox. 3.000. Vai reduzir, senhor. Ok, enquadre-se para pouso número 2, em Salvador. Informa também um segundo tráfego, outro 737, aproximadamente 2 milhas e meio do externo. Está visual com os tráfegos. 925, à sua esquerda, aproximando para 17, tem um Highlander. Vai aproximar aí número 2 sem interferir com o seu pouso. 725. Torre Salvador, boa noite, 1-2, sinal down no 0. Número 2, continua a aproximação, vai na autorização de pouso. 1-2. Esquerda, 070, vamos lá, estabilizado, 273. Salvador, voo no 856, boa noite, estamos no 012, para puxa acionamento. Sim, chegou de puxa. Salve, Salvador, da 3897, assim possível, autorização para Guarulhos, está no 3897, aguardo no copo. Chama na torre, 118, 162, 190. Papapá, Alfa Fox, direita proa 070. Direita 070, Alfa Fox. Número 7, chame em final de 3 milhas. Fórmula 737, passando externo. Portará no final de 3 milhas, 090. P5415, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Mantenha, 5415. Vai manter, 5415. Zero, desça para 2, eu fiz autorizado no final do procedimento LSX-100. Ok, para interceptar o localizador, PROA 130, descer para 2.000 pés, autorizado interceptar sinal do X-Ray, Alfa Alfa Fox Charlie. 3 normal, 1925. 33, decimal 25. Ok, está 25, 1-3325, está 3567, informando onde nossos passageiros e a Fabiola do controle, tá? Tá bem, né? Uma boa noite. Uau! Salvador, boa noite, o da 3603. Da 3603, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 098. 098, Mari, 050, é possível aí, Mari? Autorizado. Obrigado. Vem Papa Delta, nível 380, direto, saída Cogbu, Lumo, Cogbu, após direto, direto Kilo Uniforme Bravo November Oscar, direto Reina, direto Cunos, e após conforme. A pista é para decolagem 17, o controle na frequência 1208. E aciona 5465. Confirmando curva esquerda, Momo Cogbu, após Cogbu, Kilo e Uniforme Bravo Delta Oscar. Xanai 1143, desça para 3 mil pés, altímetro 1018. Retoração para sequenciamento, curva à direita, proa 225. Limite e localizador. Proa 225, limitado pelo localizador, desce para 3 mil pés, Oxanel. Táxi, o CR que eu deu. 3897, cópia. Copia. Pan 3897, Guarulhos 340, APZulu 10, Bridge, APZulu no 6, BHZ, após conforme, a decolagem da 10 direita, da El Leda Bridge, 120, decimal 8, aciona 5471. 180-6143. Gol 1273, passando a Duna, completa a final do procedimento elétrico Sui, torre 1-1-8-9-12, grato pela colaboração. Oh, por nada, Duna, chama a torre, uma boa noite. Boa. 1-3-8-9-3. Estimativo, confirmando o nível 340, chame pronto. Chamará, com 340, autoridade, 3-8-9-3. Solo com 1-6-1-2, levando a pescoço. Número 2, Alfa e Juliette, portão no zero. Alfa e Juliette no zero, vou no 612. Torre Salvador, boa noite, ligou 1273. Boa noite, 1273. Continua aproximação, checando o trem, aguarde pista livre. Ok, aguarde a pista livre, já está embaixo travado. Autorizado, descida para 2000 pés, aguardando o vetor final para o localizador, Oxanã 6143. Estou aguardando o vetor final. No CIM decolado aos 20, chame o controle 1208. 1208, obrigado, boa noite. Gol 1273, autorizado pouso, pistão no 0, 140 graus, 08 nós. Relembre pouso 273. Tipo ingresso naquilo para agilizar seu táxi. Naquilo, 925. Corrigindo, o número 12 para o portão 10. O gol 925 mantém antes da Juliette, o tráfego da companhia está terminando o push. Mantém antes da Juliette, 925. Gol 612, então graça naquilo. Afirma, tio. Alisson para o nível 160 na saída da ela. Subir para 160 na saída da El 35415. Oxanã 6143, reassuma a navegação pro Daytona para o final do procedimento em LSX-Way. Segue tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, Falcon 2000. Ok, pro Daytona, está atualizado o procedimento, 6143. 415 está presente, autorizado, direto coral. Ok, direto coral, 5415. Pode voar e TAP, controle. Autorizado. Está sendo autorizado para proceder para o 10, do 1612. Parte gol 1856, estamos com 154 a bordo, 315, Salvador alternando. Autorizado para proceder para o 10, do 1612. Número 2, afirmativo, portão 10. 10 autorizado, tô no 62. Por 856, ponto de espera autorizado, torre 186, ajuste 1018. 186 como 18, obrigado. O 1925 seguindo companhia. Portão 01, confirmado. Segue pro 01, gol 1925. Alfa Fox, tráfego avistado, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Check 30. Trem baixado, checado, aguardando autorização de pouso, Alfa, Alfa Fox. 3603, desça para 2000 pés, altímetro 1098. 2000, 1098. 856, boa noite, mantenha o ponto de espera. Matera. Volo 273, solo aos 23, libera a direita e chame o solo em 121, desse 19. Vai liberar a direita, chamando o solo 1219, gol 1273. Livrou pista. 273, prossegue Alfa. Juliette, portão 3. 0 grau, 08 nós. Autorizado pouso Alfa, Alfa Fox. Agora tu vê 1-1-8, essa é uma meia dúzia pomposa. 8-6, obrigado. Torre Oxandé 6-1-4-3, passou Duna. Oxandé 6-1-4-3, avistado, chama passando externo, tem baixado travado. Camarim. Baixado travado, 6-1-4-3. Sim, a gente continua a aproximação e aguarda de pista livre. Aguardando autorização. Papá, papá, alfa, alfa, fox, solo aos 2-6, libere direita e chame o solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-2-1. Boa noite. Boa noite, a gente é o Papapá, Papapá. Oxandé 6-1-4-3, autorizado o pouso na pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 099. Vento e pouso 1-0. Vamos no sinalizador. Alfa, quilo, faz 3. Salvador, TAM 3894, ascendente da TAM. TAM 3894, controle Salvador, ascendente da identificação, desça para 2000 pés na chegada Mário, altímetro 1018. 2000, Mário, na 098. Oscar Golf Kilo, prossiga. Fala, confirme. Boa noite, 56, Alim mantém. Alim mantém, 1856. Utilizando 3603. Torre, 1862. 1862, obrigado, Tejá. Até. Oi, Salvador, boa noite. 3603. Boa noite, então 3603, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Guardado. Janer 6143 no solo aos 29, libera a direita, chame o solo em 121 e décimo 9. Direita 219, 61143. Boa noite, Oxaner 6143 livrou. Oxaner 143, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette pro 08, 6143. Controle o trip 5415, solicito. Consiga. Possibilidade de coordenar pra gente pro de IUNEP? Aguardo. São 3603, check trem. Baixo travado. Autorizado o pouso, 130 graus, 109, São 3603. É, 603. Boa noite, 56, decolado os 31, chama o controle em 1208. 1208. Controle, Salvador, boa noite, 1856, decolou. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, tudo para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. Para 390, Puca, Caju, 1856. Fazendo que a equipe de solo, o airbus da Oxené vai passar a retaguarda após o tráfego, tá livre, puxa.